Então, cara, resolvi gravar um áudio aqui porque eu acho que eu me expresso melhor assim. Mas é que eu acho que é o seguinte, cara, quando tem um cara assim, famoso. Aliás, quando tem um cara da sua família ou algum amigo seu, alguém próximo, alguém com quem você convivia principalmente, eu acho que parte dessa tristeza vem de, tipo, e agora, o que que eu faço, né? Porque, principalmente se essa pessoa é, tipo, seu pai ou sua mãe, seu avô, alguma coisa assim, essa pessoa. É uma parte importante da sua vida, né? Do seu dia a dia, do seu cotidiano. Então, tipo, o primeiro pensamento que eu acho que vem, assim, que dá aquela tristeza inicial é tipo, e agora o que que eu faço, né? Porque se aquela pessoa fazia parte do seu dia a dia, e agora o que que vai ser? É um misto de incerteza com tristeza da falta que aquela pessoa fez na sua vida, né? Agora, quando um cara. Tipo, quando o Bolaños lá morreu, do Chaves, né? Foi uma comoção, assim, foda. Porque, tipo, eu curtia muito o cara, tá ligado? Então, tipo, eu fiquei triste. Mas eu acho, cara, que, tipo, não é um tipo, e agora? Porque. Primeiro que ele já não gravava o Chaves fazia tempo, entendeu? Já foi parado de ser gravado faz tempo. Segundo, que ele não fazia parte, assim, da minha vida, né? Tá, eu assistia tudo, mas. Eu não convivia com ele, eu nunca conheci ele pessoalmente e tal, mas eu ainda fiquei triste do mesmo jeito que você ficou triste por causa do cara aí, entendeu? E eu acho que isso, cara, principalmente com as pessoas que a gente aprecia assim, é um lembrete, mesmo que subconsciente, de que a gente vai ter o mesmo fim que esses caras logo logo, entendeu? Tipo, não importa se você for um cara pica, um cara idiota na sua vida assim, você vai ter o mesmo fim, entendeu? E como, assim, ah, não, tudo bem, mas eu sei que eu vou morrer, não é isso. Mas, cara, não é bem assim, porque a gente não vive, tipo, cada minuto da nossa vida, cada dia da nossa vida, lembrando assim, tá, você vai morrer. A não ser que você tenha algum câncer terminal, alguma coisa assim, tipo, você tá com os dias contados. Mesmo sendo um cara, tipo, que pensa nisso bastante, você não pensa nisso todo dia, sabe? E aí isso é uma coisa que lembra a gente, né? O que eu falei do memento mori. Memento mori é lembre-se que você é mortal. É uma frase lá que, tipo, tinha uns reis. Ah, eu não lembro a história, né? Era uma referência clássica, mas é que, tipo, tinha uns reis lá. Aí os caras faziam uns desfiles e se achava pica, tá ligado? Mas aí tinha um cara, acho que era tipo um bobo da corte, sei lá, cara, eu tô contando a história tudo errado. Aí ele chegava no cara assim e cochichava isso aí no ouvido dele, né? Porque, tipo, por mais que ele tivesse sentindo pica ali, ele ia morrer daqui a alguns dias e tal. Então. É mais ou menos isso, cara. Tipo, é uma forma que a gente subconscientemente lembra de que, tipo, não importa o que você fizer, o que você for, quem seja você, cara, você vai morrer daqui uns dias também, e aí só vai ficar, tipo, uns caras lembrando de você assim e tal. E todo mundo que ficar triste, tipo, tirando a sua família assim, vai ficar triste porque daqui a pouco são eles também, entendeu? Eu acho que é isso.